escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Madame et Monsieur, bienvenue à la troisième édition du Jeu Olympique d'Air Moderne. Ladies and gentlemen, welcome to the 30th edition of the Olympic Games, London 2012. O som deste grupo que foi descoberto por mim na semana passada, que voltamos às emissões de Escolhes Tu, Escolho Eu, para variar, não sei qual é o número desta edição, mas aqui o Carlos vai dizer qual é. É a edição número... Está à frente, já começa a ver. É a edição número... Uhum. Sim, é isso. 90, 90, nas ventas, 91. Sim, é sempre nas ventas, agora depende se vai de 1 a 9. Pode ser 0, mas é sempre nas ventas. Não sei se é 91. Pois aquilo trocou. Minha escolher é ímpar. Por isso deve ser 91. Às tintas. Pronto, fazemos conta que é 91. Se não for, leve na bolsa. Ora bem, eu gostava de ter um sítio para pousar esta porcaria. Pode ser mesmo aqui. So please. Bom, estamos de regresso depois de uma pausa que me foi obrigada com o Carlos, que disse, olha, vou para Londres. O Carlos disse, vou para Londres, não me apetece fazer nada, por isso deixa de haver programa. E após 3 semanas, ou seja, dos dias 28 de julho, 4 de agosto e 11 de agosto, voltamos neste sábado, solaringo, 18 de agosto de 2012, e que neste momento está a aproximar-se uma tempestade, mas não é daqui, é dos Açores. Por isso, boa sorte e feliz Páscoa. Bem. Nós hoje viemos para aqui. Vai embora, bem. Viemos para aqui para falar. Não foi? É verdade, eu vim a falar. Sobre o quê? Sobre muitas coisas. Por exemplo. Por exemplo, quando logo é como é que foi o teu resumo das 3 semanas. O meu resumo das 3 semanas. Foi Jogos Olímpicos. Ora bem, segue-se mais uma música. Esta foi a Let Me Do. Agora é Please Please Me. Digo eu. Se eles quiserem cantar, não é? Se não quiser. Afinal, quero. Ah, cantam bem, ao fim de tantos anos, já viste, cantam muito bem. Mesmo em termos de sonoridade, que parece antigo, muito bem feito. É, dizer estar mais perto, eu também posso chegar um bocado mais para aí. Tu és um fraquinho de voz. Ora bem. Ataca lá. Jogos Olímpicos foram, obviamente, aqueles que eu prestei mais atenção. Até porque, entre os três que acompanhei, sim. Porque isto de ter três televisões à minha frente já vem desde 2004. Entre as três edições que eu acompanhei assim, a triplicar, foi a primeira em que estive a trabalhar os dias todos. Quer dizer, em 2008 também estive, mas era só um artigo por dia de resumo das prestações portuguesas, sabes? Exato. Aqui era estarem sempre em cima das coisas, sempre conversa uma coisa, e depois coisava. Bom, e além disso, três televisões à minha frente, fiquei muito chateado, pá, vamos já começar a falar mal dos outros. A TVE deixou-me, porque assim, eu coloquei três televisões no meu departamento olímpico, que há 4 anos, por exemplo, era um na RTP2, que era onde dava, era quase 16 horas, desde 2 da manhã até às 5 da tarde, que era o meu horário, sim, o meu horário de estar acordado em Pequim, há 4 anos, fui acordar às 2 da manhã e dormir às 4 ou 5 da tarde, porque eram 8 horas de diferença, pá, tem que ser assim, 7 horas, eram 2 cá, lá eram 9, já estava a começar a festa, bem, pronto. E então, tinha um na RTP2, outro no Eurosport, outro na TVE Internacional. Na TVE, tudo o que fosse Espanha dava, às vezes interessava-me porque eram coisas que mudavam nos outros. Às vezes, quase sempre. Exato. Não é verdade? Exato. Eu estou sobretudo jogos modalidades coletivas e eu estava interessado na campanha da seleção espanhola de basquetebol. Este ano, nada. Nada. Nenhum único evento. Agora isto, tem que estar sempre a avançar, que as músicas são de 2 minutos. From me to you. De mim para ti. Que essa música é de mim para... Calma. Todos, todos. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along. With love from me to you. Muito bem. Nenhum evento, pá. Na TV, nada, nada. Não sei o que aconteceu. Na TV Internacional, este ano, não os Jogos Olímpicos. Explica-me porquê. Tu que sabes tudo, ó, Sancho. É crise. Pois. Portanto, não fiquei mal servido. Porque a RTP este ano criou um canal só Olímpicos. RTP Olímpicos HD. 24 horas, desde o dia 27 de julho até o dia 12 de agosto, deu sempre Jogos Olímpicos. Portanto, na TV maior, estava sempre, nunca mudei de lá, estava sempre na 12, que era o canal da RTP Olímpicos. Na outras duas, RTP 2, RTP Informação e Eurosport. Portanto, eram 4 canais para 3 televisões e ia variando. Mas RTP Informação, a maior parte das vezes, não dava, né? Ia dando, de vez em quando. Deu muito handball na RTP Informação, e muito voleibol. Coisas positivas. Já viste o meu resumo, agora vou... Ai, está aqui ao meu lado. Por exemplo, houve duas coisas que eu começo já a falar nisso e vou já para as prestações portuguesas. Eu tenho noção que gosto de desporto no geral, mas também tenho noção que há modalidades preferidas umas em relação às outras. Houve duas que me surpreenderam, que eu não ligava, mas sobretudo uma delas, que eu não ligava muito. Houve quatro que eu não andei a fazer um controle com um cronómetro à frente a ver qual foi a modalidade que tive a ver mais ou menos. Mas houve quatro que eu vi mais. Uma, voleibol, também porque ofereceram muito disso na RTP Informação. Exato. Outra, a ginástica, que deu muitas vezes, que na Eurosport, que na e RTP. E tem milhas giras, não é? Não? Yeah! Tem, não tem? Quatro, she loves you. E elas, há 4 anos tinha mais. E ginastas são todas muito elásticas. E ginastas que vêm da China, que eles dizem que têm 20 anos e elas para elas têm pai 12. Mas sabem. Há 4 anos foi pior. E a ginástica, o voleibol e depois as outras duas. O judo, vi muito judo, mas não era só ver, era ver de gostar. Sempre estava a dar judo, pum, em direto eu prendia a mão e às vezes sem ser em direto. Houve um dia que estive até ao metade da manhã a ver repetição de judo com o meu pai. E já tínhamos visto a maior parte dos combates, mas ficámos a ver, não é mesmo? E a outra, os teus irmãos. Estive a ver hipismo com os cavalos lá a saltar. Que os teus irmãos iam em cima de mim. Equitação. Foi uma coisa que eu vi e fiquei ali entusiasmado. Olha, até posso dizer já, e sentando na prestação portuguesa, o momento que eu mais vibrei durante os Jogos Olímpicos em relação a... Pronto, no geral. Nem foi a conquista de medalha na canoagem do Fernando Pimenta e do Manuel Silva. Foi um jogo onde domingo à tarde, no dia 5, portanto no início já da segunda semana, em que Portugal jogou com a Coreia do Sul em ténis de mesa, no torneio por equipas. Uhum. E a Coreia do Sul é só o melhor do mundo a seguir à China. A China, a Coreia do Sul, e depois por aí a Alemanha, Hong Kong e essas coisas. E Portugal ganhou. E Portugal, que teve a ganhar 2-1 e foi perder 3-2. Perdemos o primeiro, depois ganhamos o segundo e o terceiro jogo, 2-1, e nós ali, caraças! E todos nós ali, como é que estava o mundo ar? O futuro locutor, deixa lá. Estávamos dois ali, e eu ali, depois perdemos o outro, não tivemos hipótese. Depois chegou o último, Marcos Freitas contra o Ching Jun Ho, e quem ganhasse seguia em frente, e era os quartos final. É que é assim, é se nós ganhássemos, quem ganhasse os quartos final, tinha a passagem quase garantida, afinal, porque a seguir vinha Hong Kong. Pois. E Hong Kong não é. É bom, estar ali é bom. Mas a surpresa foi Hong Kong ter ganho ao Japão. Acho que foi meio sem querer, mas... e quem ganhasse o quarto final ia jogar com Hong Kong na meia-final, pois ia à final com a China, com a certeza. E eu já estava a ver ali uma final olímpica em ténis de mesa para Portugal. É, Portugal sim. E nós ali... foi o momento em que eu vivi mais. O segundo momento que eu vivi mais também não foi com o Fernando Pimenta e com o Manuel Silva. E, no fundo, também... Agora vem a música número 5. I want to hold your hand. Quer segurar a tua mão. Dá cá. Dá cá, pá. Ai, ah, pux. Não é tu, eu. Muito bonito. O que é que estava a dizer? Ah, o segundo momento, a par ali mais ou menos com o Fernando Pimenta e Manuel Silva, foi nos cavalos. Porque é assim, quando Qual foi a segunda eliminatória? A brasileira portuguesa, que ela é brasileira, mas está a representar Portugal, Luciana Diniz. Em 2004, em Atenas, esteve a representar o Brasil. Agora está a representar Portugal. Isto é como te apetece. Ah, bom. Tu hoje és portuguesa, amanhã podes ser de Singapura. Sim, e então o que é que foi? Ela fez a prova dela. E depois, era esperar, ela só mandou dois obstáculos. Era o concurso de obstáculos. Que os cavalos têm que passar lá por cima das barras, não sei o quê. E ela mandou duas barras ao chão. 8 pontos de penalização, porque cada coisa são 4. E então era esperar que os outros mandassem abaixo. Uhum. E então, qual foi a diversão daquela tarde? Foi ver os outros a correr. E à espera que mandassem abaixo. Portanto, era estar a puxar para os outros fazerem as neiras. E então sempre que o mandava, ah, já foste, pronto. Mas estava a mandar 2 ou 3 ao chão, já não queria mandar. E foi ali, mas aquilo foi para 1 hora e meia assim. A ver os outros que vieram a seguir a ela. Mandavam abaixo, ah, muito bem, bem, pronto, já estás a arrumar. Foi muito bom estar ali, todo entusiasmado, a puxar para as cenas dos outros. Tem uma coisa bonita. Ela não passou. Passou? Foi à final. Os portugueses foram à final, quer nos homens, quer nas mulheres. O Gonçalo Carvalho e o Luciano Diniz. Para chegar à final, ficaram para aí quase nos 11. Mas já ficaram nos 20 primeiros, já foi mal. No caso dele, até foi nos 17 primeiros. Pronto. E ele ficou em 16º. E então? Houve outra coisa. A ginástica foi talvez a terceira. A seguir, a maior novidade foi a equitação, os cavalos. Depois veio o judo e depois a ginástica. Porque eu nunca tinha visto ginástica com tanta... Há 4 anos vi, mas foi mais na vertente de acompanhar as chinesas. Porque estavam lá raparigas para de 11 anos. E depois foi confirmado isso. Mas nunca tinha visto com tanta a ginástica com tanta atenção. E tu ias gostar de uma coisa, sabes? Do quê? Primeiro ias gostar da faixa número 6, chama-se On My Loving. Que vai começar dentro de momentos. Já conheces? Já escolheste esta música aqui? Já. Aliás, foi a única dos Beatles que escolheste até agora. Até foi a versão ao vivo que eu escolhi. Deve ter sido. Que já não tenho, mas pronto. Continuando. Fernando Faria, miúdo da minha rua. Tens aqui 4 coisas no coisinho dele. E então? Tu ias gostar porque na final feminina, por equipas, da ginástica artística, repara que eu disse a especialidade, eu disse, eu digo outra vez, na final feminina, por equipas, da vertente de ginástica artística, dos Jogos Olímpicos de Londres, os Estados Unidos e a América foram campeões, campeãs, o que tu quiseres. As bestas tiraram o título à Rússia. E, conclusão, que música é que uma delas escolheu para fazer o exercício de solo? Que elas andam lá a dar umas cambalhotas, fazer um duplo encarpado. Ixi, as coisas que se vai a que música é que eles, uma delas escolheu? Vai ser despego. Não. Veio da Ucrânia, ganhou o Festival da Eurovisão em 2004. É sério? Só que foi só o instrumental, porque eles não podem lá meter letras, não podem meter palavras. Claro. E então foi a Ruslana, Wild Dance, e se ela lá dançar, tchá-tchá-tchá. Lembrei-me logo do Oscar de Guinho. Não foi preciso. Não foi preciso ver o final de ginástica para lembrar dos coros, não é? Claro, claro, claro. Bom, tem mais coisas para dizer, mas já vamos à primeira música que já estou a ladrar muito. Vamos. Vejam lá, que novidade, ouvir os Beatles. Vocês ainda não ouviram hoje, vou já a conhecer os Beatles. Um grupo, como eu já referi, conheci na semana passada. Daí a descobrir ao mundo. Bom! Agora que eu estou a pensar, já verificaste o histórico? Já. Tem, dos Beatles tem. É que eu estava em crer que tinha escolhido esta música. Não, tenho o All My Loving, porque eu tinha escolhido o Pum Pum Pum Pum, o End I'm Lover. Pronto. Pensas que eu sou burro, não é? Por acaso sou. Penso. Mas... Ah, então já não penso, tenho a ser. Sim, mas... Mas eu ainda acabei de dizer que foi a única música que escolheste, foi esta. E porque antes eu tinha escolhido o End I'm Lover. Pum Pum Pum Pum. Foi a única vez que eu ouvi Beatles. Queijo. Mas hoje já vamos ter mais dose de Beatles. Começamos por... Para já, a mudar para a faixa número 7, Can't Buy Me Love. Moras muito? Obrigado. Vamos escutar uma música que eu vou passar a explicar. E agora o John Lennon vai cantar mais baixinho. Olá a todos. Daqui novamente Nuno Miguel, para trazer mais um programa recente na Antena Web. Canta-me Histórias. É o nome que intitula estes 15 minutos, por volta disso, onde se vai relatar o que está por dentro, ou mesmo por trás da criação de uma música. Ou sendo mais concreto, contar o que esteve na origem da criação de uma determinada letra ou melodia que muitos conhecem, mas não sabem o porquê do que ouvem. Ou então, por exemplo, iremos literalmente cantar uma história. Escutar uma música que já passou nas rádios centenas de vezes, mas poucos já entenderam a ordem sequencial e argumentativa, a lógica implícita ou mesmo explícita do seu conteúdo. Hoje, voltamos a ter uma música inglesa. E sem fazer esperar mais ouvinte, vamos à segunda história da quarta emissão deste programa. Encontro-me agora em 1968. E de Portugal saltamos para Londres, Inglaterra, local de gravação da próxima música, mais concretamente a 31 de julho e 1 de agosto de 1968. E que ano marcante foi esse? Os muito mediáticos John Lennon e Yoko Ono começaram a viver juntos precisamente em 68. O processo de divórcio entre o, na época, guitarrista e vocalista dos The Beatles e a sua mulher, Cynthia, começou com essas mudanças. O colega de grupo e amigo de Lennon, Paul McCartney, era muito chegado ao filho do seu amigo e de Cynthia, chamado Julian. McCartney estava por isso preocupado em relação à separação dos seus pais e decidiu criar uma canção, que é nada mais nada menos que uma mensagem de estímulo, de alento, que Paul McCartney queria dar a Julian, que tinha apenas 5 anos de idade, durante o referido divórcio. O gesto foi muito apreciado por Cynthia, que confessou que se sentiu emocionada pela preocupação evidente de McCartney com o bem-estar dela e do filho. Curioso é que Julian, apesar de muito novo, percebeu o conteúdo da letra, mas nunca ouviu as explicações em primeira mão, ou seja, pela voz do próprio membro dos Beatles, até o ano de 1987, quase 2 décadas depois, enquanto ouvimos com música de fundo Hard Day's Night, quase 2 décadas depois, quando os dois se encontraram, por acaso, num hotel em Nova York, nos Estados Unidos. Naquela foi a primeira oportunidade em muitos anos que os dois tiveram de sentar e conversar calmamente. Curioso é que Julian, apesar de muito novo, já disse isto. Ah, pois. Paul e Julian tinham uma ligação, uma amizade tão forte, enquanto o mais novo crescia, que Julian chegou a dizer que havia mais fotografias dele com McCartney do que dele com o próprio pai. Curiosidade ainda maior é o facto de John Lennon ter pensado que Paul tinha escrito aquela letra para ele, para John. E muitas outras hipóteses foram levantadas. Algumas delas dizem mesmo que a canção é sobre o próprio Paul McCartney e a sua relação falhada com Jane Asher. A verdade é que quando Lennon disse publicamente que pensava que a música era sobre ele, McCartney negou. Respondeu a Lennon, disse que o poema era sobre ele próprio. A música tinha o título original de Hey Julian, nome do filho de Lennon. Depois foi mudada para Hey Jules e, no final, acabou por se chamar o título que vamos ouvir já de seguida. Foi gravada, como disse, em Londres, sede dos Jogos Olímpicos este ano, nos Trident Studios, com uma orquestra de 36 elementos. No final de 1968, o single já tinha vendido mais de 5 milhões de cópias. Na altura era a canção mais longa de sempre, com uma duração total de pouco mais de 7 minutos. Metade deles preenchido com este na-na-na-na, é certo. Numa época de crescimento hippie, esta melodia tornou-se também numa espécie de hino comunitário. A letra era fácil de decorar e convidava a ser interpretada por várias pessoas ao mesmo tempo. Em relação às tabelas de vendas aos charts, no Reino Unido esteve 16 semanas na contagem, chegando a número 1 logo na segunda semana. Nos Estados Unidos da América, passou 20 semanas na tabela 9 como líder. Esse registro de 9 semanas tornou-se no recorde na América para um single do grupo de Liverpool, além de ser também a música mais longa de sempre a chegar a número 1. Hey Jude chegou ao final desse ano 1968 como a canção mais ouvida em terras do tio Sam. O registro de 9 semanas na liderança perdurou até 1977, quando You Light Up My Life, de Debbie Boone, superou esse mesmo registro. Nova curiosidade, o single chegou a ouro um dia antes de entrar nas tabelas norte-americanas, mas demorou quase 30 anos para receber o certificado de platina. Só aconteceu em 1999. Pum, pum, pum, pum. Hey Jude, a música com maior sucesso comercial da história dos Beatles, é a primeira melodia desta edição dos Coros Tu Escolho Eu. Enquanto ouvimos Ainda I Love You, estou à espera que o Carlos Mata fale. Está tudo entendido, vamos embora. E agora, o que é que fazemos desta música? Fazemos pausa e depois ouvimos. Ah, não, para. Pois agora depois ficamos aqui. Não, já vai em 19 minutos. Vamos embora. Ah, então, depois põe-se tudo assim. Hey Jude, ainda não acabei de explicar porque é que eu escolhi isto. Não foi porque me lembrei, além de buscar o Cantam Histórias e ser. Esta música já foi em 2008 que descobri o seu significado. Depois peguei nisso para o Cantam Histórias, 2 anos depois, na altura em que eu estava na Renascença. E sempre achei curioso a história desta música, que tu acabaste de ouvir agora. Do Hey Jude, Hey Jude, e depois a música é para mim, não, é para ti, não, foi sobre o teu filho. Tá. E então, de, além disso, esta foi a música que marcou o fim da... o encerramento, a parte final, da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos. Lá está a ligação com o que eu tipo aqui a falar até agora. Paul McCartney foi lá e cantou Hey Jude, sim, durante 7 ou 8 minutos, e toda a gente, na, Hey Jude. Quando a música acabou, acabou a cerimónia de abertura. Muito certo? Muito certo. Então, de 1968, aparentemente, sem pertencer a qualquer álbum deste grupo de Liverpool, gravado em Londres, cidade sede dos Jogos Olímpicos 2012, vamos ouvir Hey Jude, até daqui a 7 minutos e tal. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Estamos a casa também que o cão foi embora. Ora bem, continuando com o que estávamos a fazer. Ficou-me chateado, foi embora. Já reparaste que neste bocadinho já passaram aqui as duas músicas de Beatles que já tínhamos escolhido? On My Loving e agora And I Love Her. Só escolhemos Love. Sabes o que é? Tu sabes, não é? Tu eu sabes. Sei, eu sei. Ladra aí, fala aí então. Para aqui. Eu gosto da companhia dele aqui. Aqui, pá. São os pessoas que eu. Pronto, fala aí. Ora bem. Faz o teu resumo das três semanas. Pum, pum, pum, pum. É difícil, por isso não vou fazer, porque é muito. Mas assim, aconteceu muita coisa em três semanas, é muito difícil. Então não faças, passa à frente. Posso dizer que estou muito contente por termos novos locutores, por termos. Sabes que é impressionante, quase todas. Olha, vem uma música, calma, vem uma música que vai te dar razão. Porque diz 8 days a week, 8 dias por semana. Para eles, para os Beatles, uma semana tem 8 dias. Vamos lá todos. I need your love, guess you know it's true. Hope you need my love, just like I need you. Oh, I'm not going. Help me to do. Sim. Ah, pensei que fosse o dia, os dias. Vai agora. 8 days a week. Hã? Dias por semana. É, não, as vitelas são tão boas como tu. Bem, já está, bem. Pronto, então é assim. Está muito alto. Porque eu estou a ver um e não quero. Obrigado. Mas para mim, para os meus ouvidos, eu tenho os meus ouvidos muito sensíveis. Assim está bom. Não, assim está muito alto. Mas pronto. Olha, foi uma semana interessante porque quase todos os dias recebi pelo menos um e às vezes dois e-mails e de contactos de artistas diferentes. Para. Enfim. Se fossem artistas iguais? Só foram contactos de artistas que eram diferentes. Não, mas podia ser, imagina, falar com um artista. Imagina, sei lá, falar com um artista para aí três vezes em duas semanas, imagina. Pois, pois. Era a continuação dessa. Mas não, foram muitos. Claro. É como aquela coisa. Que o Axel vai fazer uma digressão por 5 países diferentes. Que iam ser 5 países iguais? Não. 5 países? Não há países iguais. Também, mas é diferente. Mas é diferente. É diferente? Não, ele vai um bairro mesmo de lado quando chega. Sim. Pronto, mas é isso. Não. Quase todas as semanas, aliás, quase todos os dias chegavam músicas novas, atrizes diferentes. Foi de facto interessante. Dia, para teres uma ideia, dia. Ou seja, na próxima segunda-feira, ainda não vou dizer com quem, para que corra tudo bem, não é? Mas segunda-feira vou gravar a entrevista com um artista da música para o dia 21 de setembro. Para teres uma ideia, dia 20 de agosto eu vou gravar para 21 de setembro. Ah, no meu caso já tens entrevistas até ao meio de outubro. Mas não digo nada. Tenho mais duas para gravar. Então, não chego ao final de outubro, mas chego ao princípio de outubro. Nunca se sabe. Mas pronto, ou seja, foram as semanas em que a Antena Web se tornou uma rádio ainda mais apoiante e defensora da música portuguesa. Sentes-te bem? Sim, ora. Não, a próxima música é I Feel Fine, número 11, e eu sinto-me ótimo. Sabes uma coisa muito curiosa também? É que eu voltei a ter. Isto foi esta semana, voltei a ter o meu disco externo. Voltei a ter um disco externo, não o meu mesmo, mas um disco externo. Ou seja, que este já comecei a voar um bocadinho. Portanto, não é propriamente o meu mundo como era antes, mas já estou a começar a voar um bocadinho. Sabes que é bom quando tu entras num. Para mim é assim, eu entro naquele disco que é uma espécie de porta para vir à rua, percebes? Pode parecer estranho, mas é verdade. Está a reagir. E entretanto, de repente. Destrói-se tudo, não é? Essa porta está aí fechada, trancada, não tem... eu carregava lá no I e não ia lado nenhum. E agora que eu já consigo voltar lá àquele mundo. É um mundo diferente, está a ser reconstruído, com coisas novas, só diferente, mas pronto, está a ser reconstruído, mas já é bom, já tem algumas coisas, mais por exemplo do que aquilo que tinha na segunda-feira. Pronto. Meninas mal criadas. Hã? Meninas mal criadas. Porquê? É o Fernando Farinha, está aqui escrito. Ah. Pronto, e quer dizer, é bom, é gratificante, é, sei lá, tranquilizante, sei lá o que é que é. Ter esse mundo novo à minha disposição, pronto. É isso, só coisas boas para mim. Só. Sim, só coisas boas, só. Sei lá. Foram semanas muito positivas. Tu sentes fine. E afinal, outra coisa. Então diz. É que afinal, eu disse na quarta-feira que o canal 2 ia ter quase dois dias non-stop, mas afinal são 3. E que boa na cum. Disseste na quarta aqui? A ti. Eu não tive cá na quarta. Não, foi na terça. Já não sabes quantos dias passam. De quarta a sábado passam 3. Desde sábado passam 4. Se eu estive aqui há 4 dias. Sabes que o Olhanense é o primeiro líder do campeonato? Tens dado os parabéns aos Olhanenses. Ganhou 2-1 ao Estoril. Como não jogou mais ninguém, está em primeiro. É bem. Pronto. Disseste que 3 dias non-stop. Não é non-stop, é seguido. 24 horas consecutivas non-stop. Somos ingleses agora. Falando em inglês, queres um bilhete para ir viajar? Faixa número 12, Ticket to Ride. Pronto, ora bem, não, mas é isso, portanto vão ser assim 3 dias, vamos começar a... Eu acho que vou ficar triste, eu acho que é hoje... Hã? Estou a cantar com outro som. Yeah. Ah. A rapariga que está-me a deixar maluco, vai-se embora, Oh, ela tem um bilhete para viajar, Tenho um bilhete para viajar e não quer saber. Sim. Pronto. Então. A música. Ah, pronto. Isto tudo isto porque nós vamos. Para quem vai à nossa programação, nós vamos abrir as emissões às 9h30 da manhã com o de par em par. Vamos ter depois às 10h30 o programa Canção a 2. Não sei se já ouviste falar nisso. Não. Vais cantar com quem? Não. Canção a 2 é um programa de meia hora só. Para já não tem locução, vai ver se vais não cantar? Faço locução. Não. Então não parece. Vai ser um programa só com duetos. Vais cantar? Não. Então não parece. Nunca se sabe, se a gente gravar uma música em os dois. Eu não sei cantar, canto aí com o cão. Pronto. Vamos ter... Ou seja, depois e tal, semana até segunda-feira às 6h, que é quando acaba naturalmente. Vais cantar? Não. Então não quero saber. The Blower's Daughter. Damien Rice. Próximo, exatamente. Eu sei. Já escolhi? Não, mas sim. Ah, não sei. Já agora quero ver se escolhi. Não escolhi. Can't take my eyes off of you. Bem, esta música eu conhecia... Eu seria eu a escolher isto. Eu conhecia numa outra versão. Eu nem esqueci qual é que é a versão original. É aquela. É esta? Não sei. É porque havia uma que eu já ouço há muito tempo. Da Ana Carolina e o Seu Jorge. Que é isso. Achas aí? Que isso é original? Não sei, eu já ouço há mesmo muito claro, tempo. Claro. Sim, continua. Eu já ouço há mesmo muito tempo. Eu estava a dizer que essa música já era algo antiga. Mas pronto. E olha que até acho que... Não sei. Pois eu não sei quando é que ele gravou. Para mim... Sim, continua. Mas pronto. Como chama a música? The Blower's Daughter. Sim, ora bem, continua. Eu escolhi esta música. Vamos lá, eu escolhi esta música porque, primeiro porque eu comecei a prestar atenção ao Damien Rice, porque ele interpretou uma música que era Cannonball, e eu ignoraria por completo. Mas de repente surgiram o Little Mix a interpretar essa música Cannonball, e eu comecei a prestar mais atenção ao Damien Rice. Sério, realmente esta música é um espetáculo. Como é a versão do Damien Rice? Damien Rice tem ideia que é australiano, não é? Diz? Tenho ideia que este gajo é australiano, este Damien Rice. Ele mas não sei quem é o original. Ele tem arte de ser britânico. Ele tem arte de ser britânico. Então vamos ver quem é certo. Tum. Irlandês. Quase que acertava. Sim. Mas tem mais próximo eu. Bem, tivestes. Agora segue-se a faixa número 13, ontem. Ah, é? É ontem. Então não era hoje. Ah, yesterday. É ontem. All my troubles seem so far away. Canta isto na coisa do coro, sabias? Motinha, não? Não está a dormir. O Damien Rice é irlandês, nasceu um dia destes e agora vais continuar a falar sobre ele. Pronto. E é assim, eu escolhi esta música porque... 7 de dezembro de 73. Quando tu ouves uma música e te sentes realmente confortado com ela... Pronto. Faz-se sentir bem. Foi a primeira, e até hoje, uma de duas músicas que eu me sinto confortável ao nível desta casa. O homem também só tem dois álbuns de estúdio. Ou seja, não me dá vontade de libertar energias, não me dá vontade de nada, só me dá vontade de ouvir. Eu nesta casa não posso fazer mais do que ouvir. O que é que querias dançar? Olha, fazia isso muitas vezes na outra casa. Nunca vi. Pois não. Mas inúmeras vezes. Mas eu nunca vi. Pronto, libertava muitas energias aqui. É uma coisa que me faz imensa falta cada vez mais. É esse libertar de energias. Pronto. Podes bater-me? Posso. Pronto. Anota-se. Ah. É assim, tenho aqui o host agora, que é a minha companhia, que também dá para libertar energias, mas não é a mesma coisa. Porque libertar energias a brincar não é a mesma coisa que libertar energias enquanto estou, digamos, a dançar, não é? Ou fazer o que é que seja do género. E ao mesmo tempo a pensar, a organizar ideias, é diferente. Pronto, e assim estamos, quer dizer... E essa música, Damien Rice, não me dava vontade de ouvir, mais nada. E pronto, e por isso é uma das duas músicas que me sabem. Ela tem algumas semelhanças em termos rítmicos. Ou melhor, em termos rítmicos não, mas em termos... Tem nada a ver, sabe? Calma. Não, são músicas calmas. Ah, tá bem. Escolhias o hino de Portugal também, é calmo. O hino da Rússia. Olha, ajuda-me. Tá bem. Ajuda-me. Tá bem. When I was young, I never needed help in any way. Now is a dark house, and now I find I've opened up the door. Já estamos sabendo o número 2, faixa 1, help, e agora vais continuar na hora. Pronto, e não é isso, e isto mesmo por isso. Em termos rítmicos, tem algumas semelhanças. Em termos instrumentais, não tem. Mas em termos rítmicos, tem. É uma música calma. Pronto. Muito bem. Foi por isso que eu escolhi esta música, para ouvirmos. E depois cá está, porque é mesmo isso. É daquelas músicas, uma das duas que eu me sinto bem aqui. A outra precisamente é essa Little Mix, Cannonball. Rafaela Weisz, que a gente já ouviu aqui. Gosto muito, só que me dá vontade de limitar energias. Organizar ideias e aquilo lá. Informação adicional. Din, din, din. Faixa número 3 do CD de estreia de Damien Rice, intitulado Ou. Ou Zero. Não sei se é um ou se é um zero, deve ser qualquer coisa. Sim. Primeiro álbum de estúdio dele, que foi lançado em 2002, esta faixa número 13, e foi incluída no filme Closer, de Mike Nichols, de 2004. The Blower's Doctor. Vamos ouvir. Eu acho que a música de Sr. Georgiana Carolina é original. Pois, deve ser. Era giro. I'll be anyway. Não sei. Bem, vamos lá da música. Então vais embora, vais ver. Vamos lá. Canção número 2. Interprete. Damien Rice. Título. O que é? Ah, The Blower's Doctor. Orquestração, diz qual é a orquestração. Tilo Krasman. Olha, agora vai acabar. And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is, the show. story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes. So it is, just like you said it should be. We'll both forget the breeze. Most of the time. And so it is. Take my eyes off you. I can't take my eyes off you. Can't take my eyes off you. I can't take my eyes. Take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. Agora, seguidamente a seguir, segue-se uma faixa número 2, You've Got to Hide Your Love Away. Yeah, meu. Esta música é curiosa. Se calhar vai ser uma escolha um dia destes, daqui a 2 anos. Dizem eles no título que You've got to hide your love away. Tens que esconder ou colocar o teu amor para longe. Ah, vistes? Uhum. Noutro não é só amor, amor, anda cá. E este é Hey, you've got to hide your love away. Away. Que é precisamente o que ele vai dizer agora. Aqui é o John. Viste? Ora bem, continuando na retrospectiva dos Jogos Olímpicos de Londres, há coisas que eu. Pá, assim, comigo não dá, estás a perceber? Yeah. E uma das coisas assim, boeda coxungas, que eu acho que coisa. Boeda coxunga? O que é coxunga? chunga é quando tem o chunga assim. Bem. E então, uma das coisas que eu não gostei foi precisamente da Espanha, que à partida para o torneio de basquetebol, a seguir obviamente à Alemanha, era a seleção que eu, mas como eu já sabia que a Alemanha, coitados, é quase como Portugal no basquete, a minha seleção predileta, queixa de ir outra vez, eu instruí muito, fiquei, eu subi o meu nível cultural durante as coisas. A Espanha, que até era a minha seleção preferida à partida para o torneio masculino de basquetebol, passou a ser aquela equipa que eu queria que fosse arrumada mais rapidamente possível. Ora, porquê? Perguntas-me tu. Porquê? Perguntei-o. Porque na fase de grupos, calhou mal, porque eles pensavam que chegavam lá e ganhavam toda a gente menos aos Estados Unidos. Ou seja, era ganhar os jogos todos até chegar à final com os Estados Unidos. Mas chegou logo ao terceiro jogo e levaram na coisa, no corpo, da Rússia. Tiveram quase sempre a ganhar, mas a Rússia chegou ao fim e deu a volta e ganhou vai por um ponto, ok? Não interessa, ganhou a Rússia, ganhou a Espanha. E enquanto passamos para a faixa número 3, intitulada We Can Work It Out, ou seja, nós podemos resolver isso. My way, do I have to keep on trying to run? Perderam contra a Rússia e depois iam jogar contra o Brasil no último jogo da fase de grupos. O que é que aconteceria se a Espanha perdesse? Perguntas-me tu. Uma pergunta, ia fora? Não, seguiam em frente mesmo que perdessem. Mas se ganhassem, iam ficar em segundo no grupo, atrás da Rússia, obviamente, e cruzavam-se com os Estados Unidos na meia-final, caso chegassem até lá. Se perdessem, iam ficar em terceiro no grupo, e só se cruzavam com os Estados Unidos na final, se chegassem até lá. Ou seja, perderam contra o Brasil, que é uma seleção bem mais fraca. Era como Portugal se tivesse perdido contra o Panamá em futebol. Uhum. A Espanha fez o seu jogo e tal, até o terceiro período, a ganhar à vontade, por 7 pontos, ou o quê, ou mais. Quando chegou o último período, olha, não sei o que lhes deu, não sei, ficaram doentinhos todos. Começaram a jogar os suplentes só, os titulares quase sempre o banco, e os que jogavam, opa, não sei, olha, de repente começaram a falhar muitos lançamentos e a errar passos. Não sei, foi uma coisa que lhes deu, sabes, um vírus. Pois, já sei. Apareceu lá um vírus em Londres, ou apareceu o fantasma de John Lennon, eles ficaram assustados, uma coisa assim. Deu-lhes qualquer coisa, coitadinhos, começaram a jogar mal e acabaram por perder o jogo. Ou seja, só foram, só encontraram os Estados Unidos na final. Perderam para aí, sei lá por quantos pontos, mas pronto. Conseguiram o que queriam e eu estava à espera. Eu logo ali nos quartos final e eu vi ali, ah, vai-te embora. Depois chegou a meia-final com a Rússia, com quem já tinha perdido na fase de grupos. E tiveram a perder até o último período, mas no último período deram a volta às bestas. Mas pronto, jogar, ir para lá para jogar, para perder, para mim era logo, vai para cá. Ai, sei. Era logo. Mas eles, o que é que alegaram? Ah, o Brasil foi melhor que nós. Pois, foi. Além disso, no badminton, isso foi confirmado pelas próprias jogadoras, mas isso foi mesmo à descarada. O que aconteceu num certo jogo, quer dizer, não foi só num, mas eu vi imagens de um deles. Na fase de grupos do torneio de pares femininos e mistos, acho que foi de badminton, a partir de certa altura, umas jogadoras indonésias, chinesas, acho que eram indonésias, estavam a servir, acho que é badminton, uma raquete e com um volante, tem de ser uma bomba, uma coisa assim. Não, sim, interessa. Sim. Agora, enquanto é um ladro, faz o número 4, o Day Tripper, e eles começaram... Day Tripper. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. É isso, 10 tripas. Por acaso nunca dei. Sim. Queres levar uma tabela? Sem tripas. Sim, sem tripas. Achas seu? Pois tem que ver quem se lixa sua, não faz? Sem tripas! Iam lá servir, mandava a propósito para a rede. Mas mesmo assim, fraquinho e baixinho. Pronto. Perdeu o jogo por propósito e começaram a suspeitar da maneira como correu o jogo, principalmente na parte final. Porque era mesmo, ele chegava lá, sabia. Ah, foi para a rede, que pena. E pegava no volante. E mesmo no último ponto, que era o último jogo, o ponto de jogo para os outros, mandou o volante para a rede e pronto, ofereceu o jogo aos outros. Investigaram, descobriram que tinha relacionado com apostas, não sei o quê, e depois eles confirmaram que foram todos os caras. 8 jogadores. Estiveram lá a jogar para perder. Comigo eram irradiadas, não era suspensa, nunca mais jogavam. Era logo, não era? Mas é uma questão de apostas, que mas elas receberam por isso? Pois, receberam por fora. Se perdessem o jogo, recebiam tanta porcentagem. É, no futebol é igual. Futebol, nos cavalos. Sim, tudo o que é corrupção. Sim. E então, os. Fez um ano de atletismo no ano passado e o homem foi lá este ano outra vez e teve azar, foi logo contra a barreira. O Liu Sheng, o chinês, nos 110 metros de barreira, disputou-se contra a primeira barreira, logo na primeira eliminatória, pronto. O que ele correu nos Jogos Olímpicos foram 10 metros. E veio-se embora, mano. Foi uma das imagens dos jogos. Ele quebrou logo na primeira barreira e ia voltar para trás para o ginásio. Só depois apercebeu-se, se está capaz de ser o meu último momento olímpico, que é daqui a 4 anos, que já vai estar no Rio de Janeiro. e atravessou os 110 metros ao pé coxinho. E alinchado o pé, não conseguia andar, e foi sempre, e chegou à última barreira. Claro, foi por um lado, não foi por cima. Mas chegou à última barreira, deu lá um beijo na barreira, como que a despedisse. E depois foram lá dois ajudar, um deles até tinha ganho a eliminatória, pegaram nele aos homens e vieram os três embora. E ele fez o percurso todo ao pé coxinho, e alinchado ali. Mas só para dizer que chegou ao fim, nem que tivesse sido depois já da prova. No ano passado, nos Mundiais de Daegu, na Coreia do Sul, esse Liu Shang ia ser campeão do mundo, e o que é que a besta do Darren Robbins fez, o cubano? Nas três últimas barreiras, quando eles estão a saltar, e quando se salta faz um movimento com o braço normal, não é preciso saltar em barreiras, quando saltas normalmente, e ele com o braço direito, faz conta agora que este é o meu direito, com o braço direito, a primeira falhou, a segunda já tocou um bocado, e a terceira agarrou mesmo, agarrou o braço do chinês, e ele ficou para trás. Enquanto saltava na barreira, depois viu-se na atenção, na altura não se parou. Estranhou-se porque o chinês ficou para trás sem tocar nas barreiras. Sem ter problemas e tinha ficado para trás. Que agora a faixa número 5 chama-se Drive My Car. Isso é uma coisa que eu nunca ouvi dizer ao carro, espero que eu use o meu carro. E depois na repetição é que se viu, ele agarrou o braço e puxou o chinês para trás e foi ele que ficou em primeiro. Foi desclassificado. Ah, nada, era irradiado logo. Nunca mais competia. Em competições internacionais, nunca mais. Sim. É que depois. E ele foi desclassificado. Quem acabou por ganhar? O que ia ficar em terceiro? O americano. Porque o chinês ficou para trás, ficou para em quinto. O americano ficou em segundo. Como o primeiro foi desqualificado, ganhou o americano. E o chinês é que ia ganhar. E o que aconteceu ao chinês? Nada. Fogo. Não ficou com o título. Porque ele não cruzou em primeiro, não ia repetir a corrida. Está mal feito. Já que o chinês ficava, o que ele era logo, nunca mais competia. Ah, era bem feita. Há coisas. Eu digo, andava eu solteiro em 2007. Chegou ao último grande prémio, aquilo foi tudo feito para o ano inteiro, na Fórmula 1. Para o Lewis Hamilton da McLaren ser campeão. E ele tinha o título praticamente ganho. O Kimi Raikkonen da Ferrari só era campeão se houvesse um milagre. Se ficasse em primeiro, depois o outro ficasse em sétimo ou o quê? Uma coisa assim. E aconteceu. Começou a chover durante o Grand Prix, depois houve ali mudanças, o Raikkonen chegou a ser campeão. Ele perfeitamente foi um domingo à tarde nesse ano de 2007 e ele disse que ainda há justiça no desporto. E este ano, nos Jogos Olímpicos, esse mesmo cubano, Darren Lawrence, que arrumou com o Liu Shang com um braço, chegou à final. E o grande besta nem devia ter passado. Chegou à quinta ou sexta barreira, pumba, espatou-se. Ficou em último, bem feito. Ainda bem. Ainda bem nada, mas se calhar devia estar lá. Ora bem. Mas é assim, também não ganha nada, pronto. Mas eu não estava a falar de um Liu Shang. Estavas a falar os jogadores perderam e tal. Acho que já não direito. Ah, e houve outra coisa que me meteu nojo, estava mortinha. Maratona feminina. Foi morto. Maratona feminina. Quem é que manda? Etiópia e Quénia. Estavam 13 etíopes e 3 canianos na frente. O que é que as bestas, mas é que é mesmo assim, bestas das etíopes fizeram, e mais que uma vez, e não foi só uma, foram duas gajas que fizeram isso. Na altura dos reabastecimentos, aqueles têm direito a uma garrafa de água, o quê? As outras pegavam, mandavam aquilo para um lado ou até mesmo para fora. As etíopes não, deixavam aquilo no chão, no sítio onde iam passar as canianas. E uma delas calcou mesmo uma garrafa de água. Isso viu-se logo, viu-se em direito e depois a organização até mexeu uma ou duas disso. Cagando as bestas, uma delas ficou para trás, a outra quase desistiu, mas a outra ganhou. Filha da mãe. Estás a perceber? Durante a corrida, deixavam as garrafas ali à frente das canianas. Não era à frente das etíopes, não. Era onde iam passar as canianas. E deixavam aquilo no meio do percurso. Norwegian Good, diz Bernice Long. Faixa número 6. Está mal feito. Tá. E o meu pai, cagando as velhas nas costas. Cagando as bestas. E era mesmo, estava mordinho que as três fossem à vida e que o Paulo fosse todo caniano. Quer dizer, depois até apareceu lá uma russa na frente e ficou com a medalha de bronze. Foi Etiópia, Quénia e Rússia. Ora bem, numa altura em que toda a gente, pronto, 1 milhão de visitantes novos por dia Londres recebia, queimou e tudo. Vou reformular a frase, ficou esquisita. Numa altura em que, de 27 de julho a 12 de agosto, Londres recebia 1 milhão, em média, 1 milhão de visitantes novos por dia, houve quem fizesse o percurso inverso. Vamos chatar no meu primo. Já falei aqui, e que estão lá a viver em Londres, mas por estas alturas está cá, desde o dia 2, acho eu, e vai estar até meio de setembro. Veio cá a fazer uma intervenção cirúrgica, já estive com ele na segunda-feira, e é por causa dele até que vou escolher esta próxima melodia. Eu ia escolher algumas, então escolhi esta. Hoje, e ele anda lá. Tens um escolher muito diversificado hoje. Por acaso, vai. Acho que é a primeira vez, tenho os três mesmo, se calhar, não sei, depois tenho que ver no histórico das coisas. Ele anda lá a tirar o curso de engenharia de som, ou o quê? E então, eu estive a ver os apontamentos dele, estive lá em casa na segunda, E saltou-me à vista um nome da música dos Beatles. E tens aqui uma música dos Beatles e já sei qual é. É que tivemos a estudar essa música por causa da forma como eles gravaram a canção. Como é que eles gravaram? Aprendeu ele lá. Além de terem feito vários arranjos posteriores e tal, eles meteram um microfone no, dentro de um saco e com aquilo fechado e com mais não sei o que à volta para gravar o som. Andava a experimentar, percebes? Sujeito a reventar aquela porcaria toda. Porque não foi só meter no saco, eles meteram mais qualquer coisa, mas já não lembro o que é que me calou. E eu gosto de põe. O No Airman is a real. Pá, eles sabem o que eu vou dizer. És o que das entradas para eles cantarem. Exatamente. Essas coisas que tu sabes. E eles, pronto, puseram-se para lá inventar. E eu acho piada é... Estás piada? Não. Eu ponho-me a imaginar as coisas que eles devem ter feito, as imagens que nós poderíamos tirar daquele estúdio quando os Beatles andavam a tentar experimentar coisas novas para as gravações deles. Estás a perceber? Por exemplo, para esta música também. Eles puseram a cassete, duas máquinas, two tape machines, duas máquinas de cassete. E então a fazer crescer com uma velocidade mais rápida. E depois da primeira versão, e depois fizeram descer a velocidade da segunda. Depois juntaram as duas e ficou uma coisa assim que é para ficar uma coisa diferente. Ou seja, puderam-se inventar. Estás a perceber? Mas nesta música, nesta mesmo? Não, não é que vamos ouvir a seguir. Ah. Não, mas já não. E eu acho piada que passavos. Sei lá, Strawberry. Já estou a dizer a música. Isto é a música dos Morangos. Em 1967. Passado 45 anos, andam a estudar isso na faculdade. Né? Pronto, não, antes disso, antes agora do que nunca. Não, eu estou a dizer, passado 45 anos, isto ainda prevalece. Ainda... Sim, exato. Não, e repara, mas hoje em dia já está tudo muito mais, entre aspas, simples. Se bem que eu cada vez... Mas está, hoje é, mas na altura que tinha alimentar. Se bem que eu cada vez mais começo a ver as pessoas a preferirem... A preferirem gravações mesmo, não montagem, porque os programas, são por muito bons que sejam, nunca fazem a mesma coisa que... Um dia vamos voltar ao analógico. Isso não sei. Sei que, já que ele contou-me esta história, nós vamos recuar até 1967. Eu também digas que isto não pertence a nenhum álbum. Acho que é um álbum com o mesmo nome. Dizia ali qualquer coisa. Esta música era para ser... fogo. Era para ser incluída no álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 1967. Foi a primeira canção gravada para isso. Mas foi, em vez disso, lançada como single, juntamente com Penny Lane, There is a Barb and Shooting Photograph. E que chegou a número 8 na altura. Ou seja, pelos vistos, não foi incluída depois de ver-se. Pois não, vamos já ver, não é? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, porque não sabemos ter um nome mais difícil para um álbum. Foi um álbum lançado por os Beatles em 1967 e que não incluía esta. Portanto, é mais um single sem álbum. Eu virei-me sem querer para o single sem álbum. 1967, vamos ouvir Strawberry Fields Forever. Quer dizer o quê? Campos de morangos para sempre. Se bem que esta música tem um certo contexto, certos indícios que fazem transparecer que o seu poema estaria eventualmente relacionado com... Pois. Portanto, vamos até os campos de morangos para sempre. Para pode sempre. Ser? Ou tens alguma coisa... Vamos lá então. Strawberry fields forever. Let me take you down. Cause I'm going to strawberry fields. Ora bem, segue-se. Para Michel. Eu lembro de uma música que era mais ou menos assim: Tonecas, panquecas, são de amor que é bom. Revião não sabe. Vou deixar para a frente. Que era a versão do Conto de Informação. Ah, é verdade. É verdade. Nem anunciamos o intervalo porque não havia. Já estava combinado. Exatamente. Sim. Por acaso já. Olha bem, pessoal, eu escolhi uma música muito fixe. Toma, diz aí, boa noite. E que se chama Perfeito Vazio. Perfeito Vazio? Sim. É dos Chutes e Biqueiros. Ah não, e Pontapés, peço desculpa. Mas o que é que esta música tem a ver uma com a outra? O que é que tem a ver uma com a outra? Algumas coisas. Algumas. Ah. Sobretudo uma. O som. O primeiro som, aquele. Pronto. E esta música do show de Biqueiros, de Pontapés, não é? Está com Biqueiros. Pronto. Eu escolhi esta música por vários motivos. Primeiro. Porque esta música, que era o nome da banda, que era o nome de... Que era o nome da banda, que era o nome de... E agora, tu gostas de touradas? Não. Pronto, então posso ser isto à vontade. Gosto da parte da pega. Especialmente se o touro levar aquilo tudo à frente. Pronto, então... Pronto. Ora bem, eu escolhi... Primeiro, ela tem algumas coisas a ver com os Beatles. Segundo, em termos de ritmo. Um bocadinho mais lenta, mas pronto. De todas formas, segundo, é uma música que... Eu sempre conheci os chutes roqueiros, de repente uma balada destas. É bom. Depois, eu escolhi esta música para dedicar aos nossos amigos toureiros. Porquê? Porque esses toureiros, digamos, têm muito a ver com esta música. Primeiro, porque é pena não serem corridos a chutes e pontapés, que é uma pena. Segundo, porque na cabeça tenho o perfeito vazio. Pronto. Para ti, para eles é a paixão, é a vida deles, é matar tudo. Sabes que não esta, é matar, é entreterem-se para depois matarem. Eu esta semana tive uma discussão interessantíssima. No... Pronto, depois acabou porque houve uma pessoa que fez uma compresa muito infeliz. Que... Tiveste uma discussão interessantíssima na tua vida. Exatamente. Ou seja, in my life, que é faixa número 9. Exatamente. já, deixa. Pronto. E digamos que foi é daquelas coisas, de uma discussão muito interessante, depois acabei por sair dela, porque uma pessoa começou que fez uma comparação muito infeliz, porque sabia que eu não vi o que eu disse na discussão, uma comparação muito infeliz entre touros, ou seja, entre as touradas e os cães guia, tem tudo a ver, mas pronto, não repreendo. Quando as pessoas não têm argumentos, têm que entrar com... Nesse debate, olha, foi na página do Nuno Markle. Nesse debate, bem, até ai, tal, e as dispensas dos animais, não era preocupar-se com os escravos na China que fazem as coisas para a Apple e de qualquer ano na Síria. Quando é que foi isso? Terça-feira. Depois disse que não sabes onde é que andas a perder tempo, em vez de estás a fazer as suas coisas. Não, nesse dia foi o terça ou quarta? Foi quarta. Nesse dia foi o único dia em que eu, de facto, perdi algum tempo no Facebook. Fora isso. Na mas, quarta? Sim. Nesse mesmo dia eu estava num palco e falei indiretamente em ti, porque eu disse: agora vou chamar um executivo da Junta de Freguesia lá do sítio para interpretar o fado do Zé Ceguinho. Claro que era só para fazer os agradecimentos, mas pronto. Sim. Mas, não, foi assim, não, eu quando disse não sabia era no geral. Não é? Porque segunda-feira tive aquele tempo com o disco, que foi o dia mais preenchido. Depois, quarta-feira foi essa parte da manhã. Não foi amanhã toda, mas essa parte também era discussão e depois não foi mais nada. Portanto, mas enfim. Diziam então que pronto, estive nessa discussão e eu vi de tudo. Mas há uma coisa que eu não vi. Aliás, há duas coisas que eu não vi. Primeiro, não vi quem negasse que os animais sentem o sofrimento. E segundo, ninguém negou que os maltratasse. Ou seja, que eles fossem sujeitos a maus tratos. Ninguém negou isso. Alegaram que era para manter. Olha, até alegaram que era para manter a espécie. Que o touro bravo só existe porque é toureado, porque senão a espécie até corria riscos de extinção. Ah, só existem para serem gozados e depois matados. Pois. No fim. É, e depois uma pessoa. Vamos falar sobre uma rapariga. Vamos lá. Faixa número 10. Girl. Depois, olha. Depois era de género. Nós a ser contra as touradas, especificamente contra o ato de gozar com os animais. Ai, não sei o quê, porque a caça até é bom. O mal não está em comer. O mal está num espetáculo. Ai, vocês não têm que ir para o campo para como é que é a vida no campo. Enfim, aquelas pessoas não têm. Mas nunca negaram nada do que nós dissemos. Tentaram sempre foi defender-se. Mas nunca negaram, nunca disseram, não é assim. O touro não sofre. É mentira porque sofre, mas até podia haver que negasse, percebes? Mas não houve ninguém que negasse. E era que foi interessante participar nesse debate. E claro, houve quem mandasse bocas ao Nuno Marco. Ei, isso não é por causa do dia em que a tua mulher chegou atrasada ao programa. Que não está nada a ver, mas pronto. Mas se mandaram a fazer alguma tourada ou caralho. Percebes agora porque é que eu não gasto tempo em... Gasto não, perco tempo em discussões públicas. É para apanhar gente assim, na maioria. Em 10, apanha-se uma em condições. Não, é que repara. Olha, a conta disso conheci uma. Pronto, depois descontrolou-se um bocado quando a tal pessoa fez a comparação com os cães-guia. Mas pronto, mas tirando isso também teve uma versão muito exemplar. Mas eu próprio saí porque eu próprio disse. Eu neste momento já não me sinto em condições suficientemente tranquilas para garantir a minha educação no debate. Portanto vou sair. Mas pronto, há ali pessoas que realmente. Pronto, e depois. Ai, as casas de prostitutas também existem. Comparar a prostituição à dourada. É igualzinho. Quer dizer. Fazendo uma certa analogia, é capaz de chegar a algumas semelhanças. Né? Também há um que diz: ah, eu sou defensor das touradas. Na mas cama. Só se forem entre os cavalos. Ah, nas camas. Ou na cama. Olé! Não, entre os touros não, mas entre os cavalos e elas pode ser. São todos montados. Sim. Sim, é verdade. Mas pronto. Mas foi o que eu disse. Mas aqui a questão é que a prostituição, muito raros são os casos em que é uma obrigação. Regra geral, é sempre uma alternativa. Paper Rack Writer, faixa número 11. Eu sei que, teoricamente, é sempre uma alternativa. Por muito difícil que seja esse assunto, tu podes sempre fugir, não é? Mesmo arriscando a morrer, podes fugir. Mas quer dizer, há casos em que a pessoa perde a força anímica, deixa de estar, precisa de aguentar, de respirar um bocadinho fundo animicamente. Pronto. Mas, portanto, muito raros são os casos em que é uma questão obrigatória. Não é? No caso dos animais, aquilo é. Resultado: dia 19, ou seja, amanhã, vai mesmo haver tourada em Viana do Castelo. Pois bem. E é. Apesar dos proteios, é a primeira vez que eu desejo péssima sorte a alguém. Ou muito azar, ou muita. Mas aí no sentido mesmo da palavra, pá, que lhes corra tudo mal. É o que eu desejo. Que, pá, não desejo a morte a ninguém, mas é pá, que saem dando todos partidos, todos magoados, todos furados. Os homens. Os todos que saem mais ilhas possível. Né? Pronto. Vamos ver. Vai ser uma coisa que eu vou acompanhar, a par e passo. Vou acompanhar, porque realmente. Pronto. Resultado, esta música vai mesmo para os toureiros, porque eles têm o chamado perfeito vazio. Né? E para eles o perfeito vazio já é muito, mesmo assim. Mas pronto, uma vez têm lá Eu só não sei porque é que se lembraram. E tu és um exemplo, porque é que estão a se lembrar agora a falar nisso quando as touradas já existem há 50 anos? Porque eu vou dizer porquê. Porque só há pouco tempo é que comecei a ter uma consciência mais da minha realidade. Antes eu assistia às coisas e até era contra. Mas nunca pensava muito no assunto, a verdade também é esta, o Facebook. Se fosse um chat era capaz de ser a mesma coisa, mas o Facebook tem uma vantagem. Permite-nos pensar muito mais nas coisas quando se debate alguma coisa com alguém. Aliás, nem é só o Facebook. Repara, eu estive à conversa com pessoas de. A maior tinha 21, mas depois quando foi dormir eu era o único maior de idade naquela conversa. Eleanor Rigby, faixa número 12. E estive a conversar. E deu para pensar em muita coisa com aquela juventude. Não é? Ou seja, as novas tecnologias também nos permitem pensar ainda mais sobre as coisas. Quando a gente a utiliza para bem, percebes? Como é lógico. Quando a gente a utiliza para. Ah, vou descarregar as minhas energias. Pumba! Pronto. Sempre coisas assim, não sei, as pessoas às vezes. Eu ainda ontem. O que é que eu fiz ontem? Ontem disse, apetecia-me engolir um sapo. Aliás, acabei de engolir um sapo. Alguém me arranja um copinho de água. Apetecia-me dizer umas quantas verdades, eu não sei quem, mas por conveniência não o digo. Porque eu acho que as consequências seriam mais negativas do que positivas. Pronto, e houve quem para ali dissesse. Epá, olha, passa por ovo frito, corta aos bocadinhos e. Com um copo de água, logo o que é que foi. E partiu-me. Quer dizer. Ou eu tenho muita vontade de utilizar as tecnologias para o bem. Ou então, não sei, tenho tido muita sorte. Mas, sei lá, regras das pessoas têm opiniões muito básicas. Ah, é assim porque é. E esta das touradas é assim porque é. Porque é tradição, pronto. É tradição. Enfim, por isso esta música vai para eles. Para os perfeitos vazios, é como digo, já é muito, mas como eles têm lá um. Eu quero morrer, essa música não chama assim, mas sabe? Não, chama-se assim. Como eles têm uma. uma massa cinzenta e tem lá o osso e assim, pronto, o perfeito vazio ainda dá para isso. Porque, mira-se, porque já é muito para eles classificá-los como perfeito vazio. Pronto. E é isso. Canção número 4. Intérprete. Chutos e pontapés. Título. Perfeito vazio. Orquestração. Tim Krasman. É a hora que vem disto. Não fiz fade out, agora também não faço fade in. Também podemos esperar mais um bocadinho. 13ª e última faixa da CD2, Yellow Submarine. Não queres saber? Vai-te embora, fico aqui a falar sozinho. Ora bem, nos Jogos Olímpicos, última intervenção sobre o tema, também já chega cá. Além da parte do quem jogou para perder e não sei o quê. Há um episódio a lamentar seriamente, que embora não seja surpresa, enfim. Sabes que os franceses têm mania? A maioria, não é? Eu pensei que vão falar da portuguesa, mas não. Quem? Ela que se recusou. Anda mais para aqui. Isso é portuguesa. É brasileira? Não interessa. Sem surpresa, a França foi campeã olímpica de handball, tal como há 4 anos. Aliás, foi a primeira seleção a revalidar o título no torneio masculino de handball dos Jogos Olímpicos. Deixa eu digo isto outra vez. Ah, isso, ok. O que é que eles fizeram? Creio que foi no próprio dia, no domingo, dia 12 de agosto. Coincidiu com o encerramento da coisa. Ao fim do dia a seguir. Foram até aos estúdios do L'Equipe. O jornal L'Equipe também tem uma televisão. Tem o L'Equipe TV. Isto agora é fino. O jornal é bom, agora também tem a bola TV. Pois, isso eu já vi. E todos os dias que se vai lá, o destaque não é a notícia sobre desporto, é sobre a bola TV. O que é que eles fizeram? Estavam lá, praticamente todos, começaram a divertir-se. A fazer o quê? A destruir o estúdio. É giro! Levantaram assim a mesa, pumba, mandaram aquilo ao chão. É, 20 mil euros por juízo. É giro! É uma coisa bonita. Fomos campeões, podemos fazer tudo o que nos apetece. Isto depois de quê? Do jornal da equipe, num dos seus artigos ou dois, ter criticado a postura da equipa orientada por Claude Honestat, que é o nome do selecionador. Pronto, eles gostaram muito e chegaram lá, aceitaram o convite, sim senhor, para chegar lá e partir aquele todo e são 20 mil euros por juízo. É bonito, não é? Nós somos franceses, somos bons. E agora quem é que paga? A Federação Francesa é bom. Deve ser os jogadores, tiraram logo os salários todos, os prémios de serem campeões e tudo. Mas é bonito, eu parece que ainda estou a ver as imagens, eles ouvirem, vamos matar isto, vamos bonito. Mas em direto? Sim, e foi o selecionador, começou. Ei. Que fixe, pá, nós somos franceses, somos campeões olímpicos, podemos fazer como nos apetece. Ora bem, pior do que isso, e é porque nos diz mais respeito. Olha, vai acabar. A piada disto tudo é que estamos a ouvir músicas dos Beatles desde que começou o programa e eu ainda não disse o que é. Isto é uma compilação, digamos assim. Que por acaso conheço. Ah, conheces? Como? Tu vais emprestar-te. E não deixas cá visto? Pô, estou admirado. São 4 CDs compilas que fazem a retrospectiva da carreira dos Beatles entre 1972 e 1970. Foi os anos em que eles estiveram ativos. Até agora ouvimos 2 CDs, entre 62 e 66. Agora vamos entrar no terceiro CD, que é de 67 a 70. E que coincide com as 3 escolhas que eu tive para este programa. Ora bem, a primeira já vamos passar à frente, porque é Strawberry Fields Forever, como vão dar para já está. A segunda é Pen and Lane, que foi curiosamente um lado B do single. Exatamente. Mas eu gostava de ouvir aquela música que eu vi. Strawberry Fields? Não deixo. Ouves quando o programa estiver montado. Olá! Não quero. Não quero. Penny, nunca ouvimos duas músicas, duas vezes a mesma música no mesmo programa, não vai ser hoje. Não quero saber. Bem, mas eu hoje vou pôr a discografia. Não posso ser que vou pôr a discografia de Beatles a tirar, pois não? Mas chega para aqui, pronto. O cão já foi embora, chega para aqui. Ora, então vamos lá, ouvintes, eu só aqui um parênteses, ouvintes. É assim, eu vou tirar hoje a discografia dos Beatles. Digam nos vossos comentários se eu posso ou não dizer isto. E para a semana eu digo se posso dizer. E para a semana eu digo ou não digo. Está bem? É melhor tirar isto aqui, senão não existe ao chão. E eu fico lixado a ser animado. Ora bem, de Penny Lane vamos até Portugal para analisar os... Vamos outra vez em mal dos outros, vamos. Vamos analisar os comentadores desportivos, neste caso olímpicos, da rádio e televisão portuguesa. Há certas alturas em que dá para ver a diferença, e por isso é que eu gosto mais de outras modalidades do que futebol. Não sei se concordas comigo. Quer dizer, não concordas porque nem sequer tens a opinião, não estás suficientemente de todo assunto. Nota-se quando uma pessoa é praticante ou analisador ou alguma coisa de uma modalidade e depois quando é futebol. Porque nota-se, por exemplo, os comentadores. De que é que eu notei mais? O judo, que já o conhecia, o Carlos Ramos. Da ginástica não os conhecia. Da natação, um deles falou há 4 anos, mas já não me lembrava bem. O ténis também já é muito conhecido. Mas sobretudo este, ginástica, o judo, a natação, em parte a equitação também, a canoagem também em parte, nota-se o nível deles. Percebes? A maneira deles falar, e tem mais conhecimento. Então os da ginástica eram os que falavam, que às vezes parecia uma conversa de Marcelo Rebelo de Sousa. Falavam sobre muita coisa. Mas lá está, apresentavam discussões, conversas calmas, e claro que, sobretudo na parte dos trampolins. E eles, nós aqui, não somos nada isentos. Só queremos que o Diogo ganhe 5 passos e os outros fiquem todos arrumados. Mas não somos nada a dizer. Só queremos que o português passe. Imparciais. Só queremos que o português passe. Mas notava-se o nível deles e dava... Era uma coisa... Eu ao bocado não disse. Também não acabei de explicar, sabia que ia falar nisso a seguir. Eu, a ginástica, dava, por exemplo, na RTP2 e no Eurosport ao mesmo tempo, que houve muitas vezes que dava ao mesmo tempo em dois canais. E eu ouvia sempre a RTP porque sabia que estavam eles a comentar, percebes? E dava gosto. Ganhava-se mais motivação para ver a modalidade ou ouvir aqueles comentadores. E eu até pus-me a pensar, nota-se bem que não é de futebol, tem outro nível. Não são os, como é que eu digo? Não são os tapadinhos do futebol, os ignorantes, os comentadores. Mas há uma modalidade que eu... Bem, além disso, o futebol foi num jogo feminino. Japão-Estados Unidos, terá sido? Não, Japão-Estados Unidos já foi no final. Qual é que é a música agora? Ah, música agora, pois claro, faixa número 3. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ah, é do álbum. Aquele nome curtinho. É do álbum. 77. Um jogo feminino. Não sei se vocês não são. O futebol feminino é muito mais agradável de saber do que o masculino. Raramente há discussões. No futebol vês 40 faltas por jogo ali, vês 6 ou 7. É jogar para atacar e para marcar gol, certo? É diferente. Não, que elas ali sabem que se caírem... Há uma jogada em que... Eu tenho a impressão que foi uma americana. Para não entrar. Há uma jogada que é avançada... Já está na área e depois sofre um jeito de toque, mas continua a tentar marcar, não consegue. E diz o comentador técnico: ah, isto foi honestidade a mais. Ela se manda para o chão, é penalti. Que é o jeito disso. É honestidade a mais. Uma pessoa é honesta demais por continuar a jogar e a querer marcar um gol. É isso mesmo. É honestidade a mais. Se ela tem caído, era grande penalidade. Pronto, porque eles vão ali. É para ver fitas e teatro. Para ver... E depois, lá está, ontem começou o campeonato. Ah, não sei se há ali... Sim, de facto, há um toque. Não houve toque nenhum. Um gajo que entra e depois o outro salta e manda-se para o chão. Na verdade, há ali um toque. Se calhar tem motivos para... Eles vão falar, é para discutir sobre falta, sobre toque, sobre mão, sobre não sei o quê. Agora houve toque, tem falta. Pior do que isso. É no voleibol. Voleibol. Vamos ao voleibol. Eu não sei o nome dos dois senhores, também não quero saber. Não procurei saber. Sobretudo o jornalista. O jornalista. Da RTP, que eu sei que ele já está lá há anos, que eu era miúdo. Nós éramos. E eu lembro dele fazer resumos para a RTP de jogos de hockey patins e handball do Porto, sobretudo. Aqui não era comentários de um jogo para uma televisão pública de Jogos Olímpicos. Era uma conversa de tasco. Porque aqui é um... Oh, John Lennon, não quero dizer um bocadinho. Aqui não era do género. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. É incrível. Eu não acredito nisto. Minha Nossa Senhora. Como é que é possível... Isto está... Eu já tenho saudades de ver um jogo de voleibol. De ver um bom jogo de voleibol. Este tipo de voleibol já não me agrada. E minha Nossa Senhora, este jogo nunca mais acaba. É assim, quem for usar isso aqui, como tu, se tivesse a ouvir só os comentários, pensava que estava a assistir um jogo da 3ª Divisão de Singapura. E não, estavam ali as melhores seleções do mundo. E foram ao outro momento dos jogos, foram um bom jogo. Mas não. E ele, pá, meteu-me nojo, aquele gajo, sobretudo o Estão de nojo. Não admitia erros. Esta parte é fixe. Sabia um erro num ataque, num bloco, no que é que fosse. Minha Nossa Senhora, é incrível. Este jogador não está cá. Foi o primeiro erro que cometeu. Este jogador não está cá. Isto já tem. Este... E depois começou a mudar de estilo. Este tipo de bom já não me agrada. Mas alguém perguntou que tipo de bom é que lhe agrada. Eu, quando eu vi muito bom e bom. Mas estava sempre a ouvir outra coisa, tirava o som. Ou então estava a dar na RTP informação e no Eurosport ao mesmo tempo metia o som do Eurosport. Mas tem uma noite aqui, era uma conversa tática, é o que eu estou a dizer. Estás a ver as nossas conversas? Pronto, sim. Eram assim. Mas as nossas com um bocadinho mais de correção, não é? Não, a frase que eu ouvia mais era: Minha Nossa Senhora, é incrível. Era o que ele estava sempre a dizer. E como é que é possível? E o outro depois ajudava a festa. O outro não é assim, é um professor até de... Especialmente em voleibol, acho que é alguma educação física e tudo. Mas não, ia na conversa dele e depois pronto, aquilo transformava-se numa conversa tática. Tem uma noite do que é... Minha Nossa Senhora. É incrível. Os Olímpicos é uma certa festa e estas vezes esquecem-se muito do profissionalismo. Ah, não me conversa. Há 4 anos eu vi jogos de modalidades e não era assim. E ele já sai naquela fase do... deixa estar. Há uma expressão própria para isso, quando um jornalista chega a um certo ponto e já não consegue, não é que quer saber, é, já nem consegue crescer nem manter o nível, dão-lhe para a frente é só descer, percebes? Sobretudo a partir de uma certa idade, e ele é assim. Mas é incrível. Há tanta gente aí a querer emprego. Mas também é assim. É uma postura assim, porque já sabe o que é que lhe acontece. Aliás, que nunca lhe acontece nada, independente do que é que ele diga. Não acontece nada, percebe? Goza de uma impunidade. É. Como os que fazem corrupção desportiva e andam com prostitutas. Ouviste isso ontem? Não. Bom, mas o que é que foi? É conversa de baixo nível, não interessa. Na hora teve a criticar o meu chapa. Terceira música. Mas eu gosto de ouvir. Terceira música dos Beatles. Terceiro single que não pertence ao álbum. Por acaso não fiz nada disso por causa. É incrível. Minha Nossa Senhora. E mais uma vez é de Londres. Isto não é coincidência. Mais uma vez, sete Jogos Olímpicos serviu também como sede para estas gravações dos Beatles, que se mudaram para lá em 77, se não me engano. E um dia tirar uma fotografia na famosa passadeira da Abbey Road contigo, é? Que é para depois tu veres a fotografia muitas vezes. Yeah. E lembrares-te de Londres. Olha, sabes também quem é que gravou? Eu não sei se na altura já havia. Na década de 20. Esta foi o We Don't Lay Down Home for My Friends, a faixa número 4. Era para ti, uma pequena ajuda dos meus amigos. E agora, Lucy in the Sky with Diamonds. Não, esta é que tem a ver com a droga. Sim. Perguntava-te se... na década de 20 já existia o Abbey Road. Será? Porque eu já não sei se o Lumelino Silva gravou ou em Abbey Road ou aonde viria a ser o Abbey Road. Isso é provável. Há um bocado disse asneira, eu acho que esta do Lucy in the Sky with Diamonds é que tem a ver com... Ai, those goodbyes. Bem, um single lançado em novembro de 67, mais uma dos Beatles. E porquê é que eu escolhi isto? Porque isto faz lembrar a minha primeira cassete de vídeo. Em que tenho essa melodia, tenho esta, o Help e o Ticket to Ride. Já foram escutados aqui, o Help e o Ticket to Ride. Acho ainda não, vai ser escutado agora. E... lá está, tal como uma pum pum pum pum para o meu pai, a When I Love Her. Esta era o... Porque eles dizem... you say goodbye and I say hello, I don't know why. I say I don't know. Tum, tum, tum, tum, tum. Depois... se falar um... meu pai já sabia qual era, mas que eu desvi. Não sabe o título disso, percebe? Mas se disseres... já sabe qual é. Pronto, três razões. Gravado em Londres, é dos Beatles, obviamente. A minha cassete de vídeo e já há muito tempo não vai buscar nada das suas 19 cassetes de vídeo. E é para ver se recordo aqui o Oscar Adinho para ir buscar uma delas. E também por causa do... gosto. Mas eu sempre gostei desta música. Acha, é tal como os Sobre dos Aprendizes, são aquelas músicas que acompanham desde pequeno. E aliás, como deves ter reparado, se não reparaste, vais reparar agora. Quase todas as músicas que passaram até aqui eu sei a letra. Porquê? Porque a quantidade de vezes já ouvi isto. Aos anos tenho estes 4 CDs. E a quantidade de vezes já ouvi estes CDs. Pelo menos. Mesmo passando muito tempo sem ouvi-los, ainda sei as letras. Pelo menos a 9. Acho que é a mais. É a mais, é. Isto foi para em 2000. Isto é pequeno, 93. Isto foi para em 99. Não, 99 foi Santana. Isto deve ter sido em 2000. Continuando. Eu tenho saudades de comprar discos. Ah, discos. Ontem à noite fiquei contente. Vou falar de uma rádio e que não é a Antena 1, hã? Ah, então. É a Antena 3. Ontem à noite estiveram a dar em direto o festival para Descouro. Ah. E hoje também não dá. E que concerto é que eu apanhei? Ornatos Violeta. E que duas músicas seguidinhas é que eu apanhei? Ouvi dizer que o nosso amor... E depois a música oficial deste programa, que era a que tu chamavas... Eu ouvi, mas não agarrei. Eu ouvi. Capitão Romance. Cantaram essas duas seguidinhas e é incrível, o público sabia a letra toda e diz a vocalista depois de uma música em que eles ficaram, acho que foi depois, eu ouvi dizer, devem ter sentido ali uma, aquele estava cheio, eles devem ter sentido ali a reação, a mobilização do público. O vocalista disse, na minha terra diz coisas, não disse isso, disse outra coisa, mas pronto, é assim a educação que Deus nos deu, amém. Vamos ouvir The Beatles com Olá e Adeus. O que é que vamos fazer? Olá para todos os ouvintes que chegaram agora e adeus, porque até já vamos ouvir a música. Pode ser? Pode ser ou não? Pronto. Não. Eu já fui embora. Hello, goodbye. 6, A Day in My Life. Um dia, né? A Day in the Life. A Day in the Life. A Day in the Life. I read the news today, oh boy. Olha, tudo bem? Fala lá sobre a tua escolha. Estou a olhar esta piada e ela explica. Fala sobre a escolha ou escolheu-me? Vai ser no grupo que nós nem ouvimos aqui. É para a frente. Vai ser os Beatles. E tu sabes, não sei os Beatles. Chega para a frente, com a cadeia. Ah, sabes que há uma música. Eu não vou dizer exatamente aquela que eu queria porque eu não sei. Há alguma música que se chama A Cool Down dos Beatles? Cool Down. A Cool Down? Pode haver, não conheço as músicas todas. Eu não conheço. Porque, eu vou escolher uma música que é mais parecida que eu tenho com essa. Mas já agora vê se tem isso. Se souber, até essa. Porque uma vez no Sal Música. Eu vou ser muito sincero, eu ainda não tinha ouvido a música Hello Goodbye, mas nós quando estamos aqui a. Pronto, quando ela tocou agora. Como é que tu se chama? Cool Down. Cool Down? Esqueci. É que se não chamar assim, não sei como é que depois vais buscar a música, mas talvez. Não, eu não vou escolher essa, eu vou escolher outra que sei qual é que é e tem. Ah, tá bem. Mas não há nenhuma chamada. Não. Porque se tivesse essa aí... Boca. Mas agora, cooldown, o que é que queria dizer? Não sabes? É uma expressão idiomática. Cool é fixe, meu, tá bom. Down é baixo. Cooldown. Tá lá alguém baixo, não sei. Boca. Então. 1, 2, 3, 4. Sim. Pronto, é assim, eu vou escolher outra música, mas eu escolhi esta música a pensar em ti. Ai, foi! Já te vou dizer. Então diz-me, chama-se I Love You? Não, tu querias uma música desde que esqueceste este vídeo. Ah! E aí vai. Ah! Uma que não é das minhas... Não, é assim, não é das minhas casetes de vídeo, mas é inspirada nas minhas casetes de vídeo. Porque essa A Cool Down... era uma música dos Beatles. Que se eu gravei numa cassete de vídeo. Então, eu aqui a pensar, neste caso é na sétima cassete de vídeo. É. Página número 27 ou 28 dessa minha cassete de vídeo. E eu então escolhi uma outra música, porque essa música por isso não anda para aí, mas ainda hei de encontrá-la e depois hei de escolhê-la. Mas eu vou escolher uma música que dá pelo nome de Obladi Oblada. Também aparece neste CD. Ah não, é no outro. Faixa número 3. Pronto. E eu escolhi esta música. Primeiro porque ela até é mais ou menos parecida com essa do. Mas tem que ser parecida com a minha, não é com a tua. Pronto, mas também. Mas é dos Beatles. Isto vai tudo lá. Acho que eu quiser. Ouve-se uma, ouve-se outra, é tudo igual. Já está à frente. Pronto, e então escolhi essa do. Dessa dos Beatles. Primeiro em alusão às minhas cassetes de vídeo. Segundo em alusão à tua. Satisfazendo uma vontade tua. Só Lost Queen aí. Está a chegar. Pronto, já passou. Não, mas eu escolhi esta música mesmo por estes dois motivos. E depois porque, pronto, porque sabes que é bom fazer um programa ao som dos Beatles. Por acaso é? Estas sonoridades, não sei. É para The Night? Mas é assim. E depois de. Qual é esta? A Day in the Life, vamos ouvir uma. Esta sim, dedicada ao Oscar Alinho. Ai, não acabou esta. Esta sim, dedicada. Oh, que caralho. Cada. A faixa número 7 do CD1 da compilação 1967-1970 será. Dedicada, porventura, da parte de Mil Caranadas, como as agadas, ao Oscar Alinho e vamos ouvir de seguida, digo eu. Não sei se é o... Olha, a Leonilde. A quem? O Leonilde. Oh, Leonilde, és logo. Sim. Eu escolhi a música, então. Eu escolhi a música, então, dos Beatles por estes dois motivos. A primeira que foi incluída num álbum. Dois dos Beatles. Pronto. A primeira dos Beatles foi incluída num álbum, acho que juntámos hoje. E mais uma vez, andamos sempre entre 67 e 68. Duas 67, duas 68. Pronto. Só para... também foi por isso, que é para equilibrar aqui a balança. E também foi porque foi gravado em Londres, não é? E a tua homenagem aos Jogos Olímpicos. Exatamente, exatamente. Jogos Olímpicos, que não liga nenhuma, mas... Exatamente, exatamente. Foi como eu, também não liga nenhuma, não fui mais nada nessa história. Estive mais atento à questão síria. Olha, eu não sabia de nada fora dos Jogos Olímpicos. Foi todos os dias, das 8h30 da manhã até à 1 da manhã. Quer dizer, a partir da segunda semana era 9h30, porque deixou de haver jogos de badminton e hockey em campo madrugadores. A ver os Jogos Olímpicos. E a escrever. Não foi cá. Tu viste comigo. Pronto. Fala aí depois. Mas... E o segundo vídeo foi feito as cassetes de vídeo. A cassete de vídeo, pronto. Não muito mais motivos, sinceramente. É só porque sim. Foi mesmo, até mesmo para ouvir aqui Beatles. Muitos Beatles. Porque é bom ouvir os Beatles. É das músicas que eu escolhi hoje. Aliás, das músicas que eu escolhi. Em todos os cortes que eu escolho eu. Que, em termos de história, não me diz especificamente nada. Fora as outras, é. Fora, não, fora a cassete de vídeo, mas de resto... Nem foi das músicas mais marcou, até porque a música é Cool Down, ou como é que aquilo se chama, essa sim marcou-me. Esta não. Olha, e o terceiro escolhão, tem direito a uma música aqui? Tem. Está aqui a chatear-me, aí agora vou a chegar à porta. Está bem. Bom. Nós vamos embora depois de uma emissão em que tivemos, na primeira escolha, a Jude dos Beatles. Na segunda, és tu. Ah, eu? O que foi? Não sei, diz. Não me lembro. Não me lembro. Sei lá. Foi a Boas Dota, de Boas Dota, de Damien Rice. Ah! A segunda. Pois foi. Pois, eu sei que foi. Eu que tenho que saber as minhas e as tuas. Bom. Não, mas foi dizer para ti, eu sei. Sim. Sabes. A segunda foi The Beatles e Strawberry Fields Forever, a terceira. A quarta foi o Perfeita Vazia, do Chute de Tibio Tem Pontapés. A quinta, The Beatles, com Hello Goodbye. E a sexta, para variar um bocado. A Beatles com... Obladinha, The Beatles, faz favor. The Beatles. Com isto tudo, consta que a cidade de Liverpool, o Sr. Meia, Presidente da Câmara, vai apresentar uma queixa formal contra a cidade de Londres. Porque o grupo que se escutou mais nas cerimónias de abertura e encerramento foram os Beatles, que são do Liverpool, não de Londres. Pronto. A sério? Pronto, olha o outro. Eu disse isto ao meu primo, ele acreditou. Se eu vim embora, ele ficou embora a acreditar naquilo. E este também ia acreditar. Caralho! E eu que pensei naquilo, pronto, até com ele em Londres, Londres, e só soube o grupo do Liverpool. Então sabes que isto é... É britânico, Sabes que eu descobri uma coisa muito engraçada. Sabes que na América, nos Estados Unidos da América, há todos por tudo. Até nos Estados Unidos da América há tolos para tudo. Ah, é, até para ter juízo. Até para ter juízo. Venham com mais uma história, diz lá. Não, há alguns norte-americanos. Aproveita que vem a última música 2 que é fixe. Alguns, I am the world. Há alguns norte-americanos que são boas pessoas. Sim, há muitos. E que se comportam como pessoas civilizadas. Sim, há muitos. São os loucos que têm juízo. Há muitos. Acredito. Ah, não sei. Só conheço um, dois. Não sei se viste um vídeo no YouTube em que houve um senhor que perdeu os sentidos. Não. À porta de casa, o cara que onde é que era. E o cão estava a tentar protegê-lo. No meio de tanta confusão, de pessoas ali à beira, ele estava a tentar protegê-lo. O que é que o polícia faz? Para tentar afastar o cão. Pum! Dispara. Dispara, manda um tiro. Acho muito bem. E viste aquele na África do Sul, os mineiros em protesto? Ei, ah, vem aí, tra-ta-ta-ta-ta, e matar-te o cabeça à frente. Pronto, não sei. Não é? Pode ser isso. Isso é que foi. Ora bem, vamos embora agora ou... Ah não, agora vamos já ouvir já um... Já não havia... Diz que já não havia um massacre destes desde... Desde o apartheid? Eles me mandaram os números ontem, 34, acho que foi o que morreu. 36. I am the Eggman. I am the Eggman. I am the world's cuckoo. Sim? Não, também estava a pensar. Sempre para a frente. Estava a pensar que andamos todos a ficar loucos já na Síria. Sempre para a frente, sempre para a frente. E pronto. Agora também é isto na África do Sul. Mas na África do Sul nunca tive muita confiança. Eu nem sei como é que organizaram um mundial lá. Por acaso ficou tudo bem. É, mais ou menos. Sim. Pronto, mas. Foi um risco enorme que correram. E agora organizaram na Ucrânia o europeu e foi. Eu acho que pior nessa para vir. Eu quero ver como é que vai ser Mundial e Jogos Olímpicos no espaço de 2 anos no Brasil. Pois, é. Sobretudo os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, eu quero ver, ou até lá mudou muita coisa, ou eu quero ver o que vai ser. Não mudam, porque é preciso de mudar mentalidades. As mentalidades não se mudam assim em 5 anos. Ou em 4. O Brasil, de repente, torna-se uma grande potência e até acho que é a primeira vez que vamos ter um Mundial de Futebol e Jogos Olímpicos em 2 anos no mesmo país. Não sei, vamos ver. É um... Pá, digo uma estupidez que é para não dizer que é uma estupidez. Percebes? Mas não faz sentido nenhum. Até é injusto para outros países que tenham querido organizar um dos eventos. É injusto, porque de repente vai tudo para o Brasil. Mas o Comitê Olímpico não tem nada a ver com a FIFA, com a Fundação de Futebol. Não interessa, mas tem que haver uma certa. Quer dizer, não é? É como eu e tu. Não é? Enquanto a olhar para o povo. É como eu e tu. Vai buscá-lo? Não. Mas foi para cima da cama. É como eu e tu. Lembras quando foi aquela coisa da Eurovisão? Sim. Qual deles? Fizemos os dois no mesmo dia. Os dois no mesmo dia? O quê? Eu usei na paixão e tu pegas a música. Pronto. Não lembro, sabe? Sim. Somos independentes, mas é bom que em sessões de datas como estas a gente combine, não é? Sim. Para evitar que... De repente, os dois programas se sentem no mesmo, não é? Até próximo. Sim. Quer dizer, tem que haver uma certa. Não é? Eu parece-me. Não sei. Parece-me desajustar-se de repente tudo no Brasil. Tudo não. O Mundial nos Jogos Olímpicos. Não é tudo. É só, não, só sim, a primeira e a terceira competição mais importante. Sim, o europeu não se realiza nos Estados Unidos, não é verdade? No Brasil. É isso. A mesma coisa. É. A América, mais provavelmente. São os Estados Unidos. São o Estado de São Paulo, Brasília, Florianópolis. São os Estados todos juntos. Mossoró. O que é que eu disse? Nápoles. Vamos embora? Nápoles em Itália. Vamos embora. Para a semana vamos ter 3 músicas de porcaria e 3 boas. Sim. Vocês as primeiras 3 boas são as minhas. Enfim, já estamos na parte hippie dos Beatles. Sim, estas gravações são boas da noite. Eu gostei muito da frente. Vamos lá então. Até para a semana. Senhores, feliz Natal, muito obrigado por aturarem. Até para a semana. Adeus.